all shapes, sizes, and colors. To all you top dollar stack, I ain't no softer rapper. But I ain't trying to get harder than the other. I'm just an average everyday brother. Run ball or see a fine girl, get her number, then call her. To all you back talkers, walk back to your crib and practice your crawling. I don't like whack creators, to me they're all imitators. I'm not super, but my style is bionic. Something for the mind like a bag of chronic. Having anatomical structure, physiological process that enhance my electronic and mechanical competence. To any opponents, learn picture perfect like Picasso. I go way back before they were fossil. It'll cost you about $10 a hit. So get fit and pass me the mic. I mean the mic, cause it's my time to shine. My girl and I, cause the road is mine. So let me take the ruckus and just blow the hell up. To all my peoples in the struggle jams and keep it head up. Glory, glory, everybody must shine. Glory, glory, everybody must shine. Jams, everybody must shine. Glory, glory, everybody must shine. Jams, everybody must shine. Shine, shine. Nós seres humanos estamos sujeitos às fraquezas. Vivemos num planeta de expiação como criaturas imperfeitas, onde questionamos a própria existência e racionalizamos o que não entendemos através da ciência. Não aprendemos a explorar no potencial que todos possuímos na capacidade mental. Devido de manifestações normais, nos impressionam e são tidos como fatos sobrenaturais. E paranormais que vão enganar com charlatanismo terão suspenso o seu dom sensitivo. Perderão comunicação com espíritos instruídos. O que se faz se paga nesse plano físico. Lírico, empírico, poético, positivo, onírico. Forte e estímulo sem sentidos. Se estamos vivos, nós temos o ar pra respirar. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Positiva é a força interior, huh? Positiva e construtiva é a força do amor. Nós somos um só, somos todos irmãos. Sei que é fácil falar, difícil na prática real. O que nos separa é a força que desce o preconceito, superstição. Os mitos que criamos às vezes talvez sejam impressão. E difícil é manter o equilíbrio neste planeta denso, onde um dinheiro não tem cor e não tem sexo. A lei que predomina é fálica, materialista e cega. As estratégias de controle permanecem na terra, camufladas como a maldade. E se encontram nos altos escalões do governo da sociedade. Eu sou Lataj, desejo paz e luz pra todos nós. Claras, todos devem brilhar. Glory, everybody must shine. Glory, glory, everybody must shine. Glory, glory, everybody must shine. Jams, everybody must shine. Glory, glory, everybody must shine. That's the glory, everybody must shine. Peace to soul, body and mind, yo. JC the mic jeweler, rip tracks back to back, buckshot with my nine ruler. Qual é a sua? Lataj, um mestre lyricista. Meu ataque lírico é como Vesúvio, rápido, quente, rima abrasiva. I got the rap fever lifted from the can that puts the deepest sky's the limit. I'm going platinum, right? Skill stretches to Brazil for Manhattan. I'm gonna make it happen once again, son. Bring the hip hop anthem, no motherfucking gimmicks, niggas. E como químico, eu trago rimas e gritas de reação nobre. Uma cura genérica pra ricos e pobres. Hip hop nacional, lutamos o dia pra chegar ao número 1. Presente RJ Brasil, a vivo da América do Sul. I never lose my cool, I make shit legit is logic. Every time I rock it, I never stop what I'm doing. Ruining MC's career, what I permit and pursuing. Então, JC, o que você viu da América do Norte ao Brasil? That dramatic act still occurred from shit I never seen and heard before. Aqui não tem projeção, favela, barracos, pobreza real, ouviu? No projects, but still raw shit. Perspective still negative from shit I observe. Hip hop do terceiro mundo, RJ. Gotcha, stop, yeah. O povo brasileiro na batalha. Block, yeah. Pessoas lutam com fé e esperança, são suas and armas. Like LL said, I shot ya. Glory, glory, everybody must shine. Glory, glory, everybody must shine. Jams, everybody must shine. Glory, glory, everybody must shine. That's the glory, everybody must shine. Peace to soul, body and mind, yo.